Alto Salvador é o voo 97, posição é a 3, puxa bem o funcionamento. 7 aguardão, estando para o puxo. Aguardo. Voo 975 está pronto para o táxi, com 190 a bordo. Está com 3 horas e 55 de autonomia, alterna a cabina. Até o ponto de espera, torre 118.95, ajuste 1013, gol no 715. Até o ponto de espera, 118.95, gol no 1897, após a companhia livrar a retaguarda, autorizado o pushback. Após a linha do táxi, dona da companhia retaguarda, autorizado, vamos para o táxi, 1897. Voo 1795 não pode esperar pronto. Voo 1795, autorizado a linha de decolar, pisto no 0, vento uma centena 08 nós. Voo 642, chame Recife, 125-45. 12545, voo 1642, bom dia. Bom dia. Iniciando no... No 7, no 5, decola os 48, controle 1, no 9, decimal 35. Bom voo. Voo no 9, 35, um voo abaixo, até a próxima. Muito obrigado, igualmente a todos. Autorizado até o ponto de espera no 897, a torre 1895, 1013. Até o ponto de espera, a torre 1895, 1013. Bom, ponto de voo abaixo. Para vocês também. Salvador, muito bom dia. Gol 1795, decolado na Arbor. Passa 1700 em atenção. Gol 1795, controle, bom dia, contato radar. Assim. Rio Salvador. Bom dia, Gol 1897, ponto de espera, pronto. Gol 1897, bom dia. Autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 1 centena 089. A linha decola, capítulo 10, Gol 1897. Gol 1897, decola o 52, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, papai. Obrigado igualmente a todos. Salvador, gol 1897, bom dia. Gol 1897, este é o controle, bom dia, contato radar. Contato radar, senhor 1897. Gol 1715, chame Recife, frequência 1260. Recife, 1260, gol no 897. Bom dia, uma feliz Páscoa. Bom dia, 20 graus. 1795, confirmando, chama Recife 1260. Positivo. Muito obrigado, uma feliz Páscoa, até a próxima. Controle, poderia confirmar a frequência do centro no 897? Eu informei para o Gol 1715 no 897. Ah, tá legal. O 897 continua na sua. Positivo. Charlie Mike, lençóis, confirme, decola no 7. Autorizado 180, lençóis, direto, decola no 7. Esquerda, Momo Albo. Momo Cogbo, corrigindo, Momo Cogbo, depois direto. Controle 1935, aciona 5425. Charlie Mike, confirmando seu estacionamento e o PLB. Afirmativa, a torre está operando na 118.95, chame quando pronto. Chame Recife, frequência 13325. 3325, gol 897. Confirma? Prossiga. Quatro está de cópia, o Lima aqui, o Bravo. Da 3-5, ciente, confirmando a baita aí, o pátio. Tá 3-5 no 7, cópia. Brasília autorizado 340, aposando 7. Decola da 10, direita, Abo, Elefa. Após Elefa, Fito. 19935. Aciona 5436. Após a nossa voo feito, chamou o estacionamento. Um aquilo bravo, cópia. Tango Lima, aqui no Bravo, na escuta. Autorizado, Tiago Novembro, Tango Romeu, 080, decola da 35. A saída é a Momo, após Momo direto. Controle 1-935, aciona 5427. Transponder confirmando 5427. A torre na frequência 118.95. Chame a torre para prosseguir. Tanto cópia. Autorizado Galeão 380, decola da pista 10, curva direita, da Euleda Bridge, a rota Pezulu 10. Controle 1 no 935, aciona 5441. Lima aqui no Bravo, confirme, chamando a 11895. A torre copiou, confirme, faça o cheque de equipamento, a torre copiou sua mensagem, faça a nova chamada, 1895. Afirmativo, confirmando 5441 o transponder. Chame pronto, puxa o seu nome. Quilo Bravo, confirmando a frequência é 118.95, ok? Não é 18.6 não. Lima, Quilo Bravo, agora sim. 118.95, alto e claro, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Autorizado, táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Lima, Quilo Bravo. Disse que Quilo Zulu, Cairu. Autorizado, Cairu, no meu pés. Decola da 17 direita, corredor Axé. 1935, aciona 062, o Quilo Zulu. Colagem cabeceira 35, Lima Quilo Bravo. Quilo Bravo, confirme, está pronto? Autorizado a decolagem pista 35, vento 1 no 0 grau 089. Bravo, fora do solo? Fora do solo. 1-0, controle 1, nave decimal 35. 35, bom dia, obrigado. Yeah. Bom dia, Lima Aquilo Bravo. Lima Aquilo Bravo, este é o controle, bom dia, está em contato radar, informe a radial ideal de afastamento. Radial 321. Ciente, suba sem restrições ao nível autorizado, contato radar. Aquilo Bravo, yeah. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Lima Delta Lima. Lima Delta Lima, controle. Delta Lima, Romeu 44, 4 a bordo, está com plano de voo para Serra Bravo Lima Eco, decolou de Grupo Zulu em busca vida, com sobrevoo em Feira de Santana, Serra November, Juliette Delta. Está codificado 0241 no transponder 510. Ciente, informe seu estimado para pouso em Serra Bravo Lima Eco. Estimado para pouso Serra Bravo Lima Eco, 2 horas e 20 minutos. Já. Índia Delta, papá. Gente, direto para a final da pista 17, operação visual 1014. Autoridade, chame táxi 3153.